Fugindo agora um bocadinho àquilo que é o tema Artlick e Monstro Mau, falaríamos um pouco da génese de que se baseia o nosso projeto de jornalismo, que é a música em Braga. Falaríamos então, se fosse possível, de que forma é que o ambiente bracarense é propício para a formação de bandas, como avaliam as bandas já existentes, que opinião têm delas, se existe espaço para mais bandas e qual a relação com o público da região. Já falámos um bocadinho sobre este ponto quando abordámos o MySpace, mas gostaria que talvez conseguíssemos aprofundar um bocadinho mais o tema. Eu acho que o ambiente bracarense é completamente adverso à formação de bandas. No entanto, se calhar por isso, há imensas bandas em Braga. Eu acho que muitas vezes a dificuldade, em todas as áreas, é o caso. Nós ensaiamos ali perto do estádio, como já disse há pouco. Ainda há pouco vi, estávamos nós a carregar e estavam uns atletas a praticar o lançamento do dardo, de lá ao lado, no paralelo. Tipo, o treinador estão no meio da estrada de acesso ao estádio, a praticar com paus de vassoura o lançamento do dardo. E um gajo fica a pensar: caraças, estes gajos são os atletas, que se calhar são os gajos, os futuros atletas olímpicos portugueses, e treinam numas condições miseráveis, mas se calhar é isso também que lhes dá a Força garra de vontade. e a capacidade de resistência, como têm os etíopes e como têm os quenianos na maratona. Exato. Que apoios é que tem um queniano para correr a uma maratona, não é? Nenhum. A não No ser entanto, fugir são. dos leões e coisas do género, deve ser a única motivação que ele tem. Que é brutal, ou seja, se calhar nos momentos de dificuldade e onde há mais adversidades é onde aparecem as melhores coisas. Eu acho que os períodos de crise têm sempre provocam bons frutos de formação. E Braga acho que é exatamente o ícone da cidade terrível para ter uma banda. É um Não tem sítios bocado. para tocar. O público é estranhíssimo, o público em Braga. É um público algo. Snob é uma palavra, se calhar, forte demais, mas é um público muito desconfiado e muito politicamente correto e muito vive muitas aparências. Ou seja, se vem um americano a Braga, aquilo abarrota. Se vem um gajo de Lisboa, é fantástico. Se vem alguém de Braga, é igual ao Lito, é de cá de Braga, ninguém liga muito. Não é? À exceção do Braga, do Sporting de Braga, que está a ter agora. Finalmente uma adesão grande da população de Braga. Mesmo o Braga tinha esse síndrome, não é? Os sócios do Braga eram do Benfica. Se o Benfica jogava em Braga, a bancada dos sócios do Braga estava a torcer pelo Benfica. Portanto, o Braga tem esse síndrome, não sei porquê, não sei muito bem qual será a lógica. E se calhar daí também não haver muitos espaços, porque a situação pode não ser rentável. As bandas existentes, há uma série de bandas muito muito interessantes. Em Braga posso citar alguns nomes, que é mais que óbvio: os Peixe Avião, Mundo Cão, são uma banda também com sede social em Braga, apesar dos membros estarem espartilhados. Holocausto Canibal são uma banda de metal com um poder brutal. De Ransack também são uma banda de metal com uma força no mercado. Que mais? Os Smick Smoke Smooks, os meus queridos amigos Smick Smoke Smooks. Os Mão Morta já nem é para referir, esses já Exatamente. fazem, Já fugiram um já pouco são de como a Braga. Sé de Braga, já Já não é, fazem parte da já bolsa. são ao concurso. Portanto, há uma série de bandas interessantes, e acho que está o que aconteceu nos anos 80 com o surgimento dos Mão Morta, e que havia aquela Braga foi considerada a cidade das bandas, está a voltar muito em culpa por parte das salas de ensaio, porque permitem que os músicos se conheçam, convivam, ensaiam, testem as suas ideias, gravem demos, gravem discos. Os discos de Buda Power Blues, de Trio Pagu, foram todos gravados nas salas de ensaio. E permite, faz com que as bandas apareçam. Acho que os Peixe Avião formaram-se também nas salas de ensaio, foram compondo, foram gravando, chamaram um baterista, foram fazendo, e a banda aconteceu porque as salas existem, porque senão seria completamente inviável. Essa troca de músicos e essa partilha de experiências. Essas bandas, essas garagens funcionam um pouco como um laboratório, então. São, Vocês começam a completamente. testar e. Completamente. E um gajo vai ensaiar, encontra-se uns à porta, uns a fumar cigarros, outros a conversar, outros a jogar à bola. O pessoal encontra-se, fala. Um dia falha um baixista: pá, olha, estou sem um baixista, tu não podes vir. E as coisas acabam por se por se interligar e as relações acabam por se estreitar e muitas vezes daí surgem projetos interessantes. E sobretudo permite que nós todos vamos conhecendo. Eu encontro-me agora, eu sou músico desde os 16 anos, tenho 30. Neste momento conheço muitos mais músicos do que conheci nos últimos 15 ou nos últimos 10, vá lá. Porque neste momento eu encontro-me com eles todos. Cada vez que vamos carregar ou descarregar ou ensaiar, encontramos-nos e conversamos. Portanto, acabamos por nos ir conhecendo, o que é algo de muito importante. Quanto ao apoio de Braga, acho que é assim a única coisa interessante que há em Braga neste momento. E nem falo sequer em relação à Câmara, porque acho que a Câmara não tem obrigação nenhuma de pagar concertos, nem de fomentar a cultura. A cultura é algo que deve ser fomentado na escola, nas escolas, e fomentado pelo setor privado. A cultura tem que ser autofinanciada. Não podemos viver num país onde sempre que há qualquer coisa de cultura tem que se subsidiar, porque não faz sentido nenhum. A cultura tem o seu nicho de mercado. Exato. E acho que um fator essencial, quanto a mim, é a educação, a própria educação, o sistema de educação geral no país. Ou seja, as pessoas não estão habituadas a ouvir música, estão habituadas a ouver música, não é? A MTV, todas essas coisas passam formatos e vendem imagem, não vendem. A música é um acessório. E no outro dia um amigo meu dizia que hoje em dia a música passa nos intervalos da publicidade, nas rádios. Que é um bocado o que acontece. A música é um ruídozito. Os Radiohead também diziam isso, é um ruído frigorífico, na maior parte das vezes. Que é, há gajos que vão trabalhar, ligam o rádiozito e fica ali o dia todo. E no outro dia entrei numa serralharia e tinha o pessoal com um barulho de máquinas alucinante e tens a rádiozinha ligada, eles nem sequer... Aquilo é o ruído de fundo, é um ruído de companhia. E, portanto, acho que passa por essa fase de criação de público. Nós estamos a fazer uma coisa interessante com Buda Power Blues, que é um dos outros projetos que eu tenho. Em vários festivais de jazz que fazemos, temos sido convidados para fazer um workshop sobre o blues. E isso é fundamental, porque as pessoas muitas vezes vão ouvir e não sabem como reagir quando ouvem. Não sabem interpretar o que ouvem. Por culpa delas e por culpa da falta de informação e da falta de educação. Portanto, acho que esse é um fator essencial e a rádio antigamente tinha muito esse papel de promoção de música, tínhamos os programas de autor, tínhamos os gajos que davam as novidades, hoje em dia a rádio não dá novidades, dá obsolências. Exato, acabou. Que é terrível. Portanto, todo este processo acho que faz com que a música não seja algo de muito underground e para nichos de mercado muito específicos, aos malucos que vão ouvir e compram discos, ainda há gajos que fazem isso. Como eu, e que vão ouvir as músicas e leem as letras e veem o que é que o gajo tocou e veem. Acho que parte muito de todos nós tentarmos entrar um pouquinho dentro da música. Da mentalidade de cada um, não é? Não, desculpa só alongar-me mais um pouco. Força, força. Na Alemanha, por exemplo, e na Holanda, tenho uma série de amigos meus holandeses e alemães que têm os grupos informais das instituições, dos bancos, das seguradoras, são, em vez de ser o futebol 5, ou as confrarias para comer, são grupos de música clássica, ensembles, quartetos, há pessoal que se junta. Porquê? Porque tiveram formação durante a escola e sabem tocar um instrumento, nem sequer são profissionais, nem tocam com intuito nenhum de chegar a algum lado, tocam para se divertir, que é o que nós todos fazemos normalmente, com a particularidade, no caso do Monstro Mal, todos sermos músicos full-time, portanto, para além de nos divertirmos, também vivemos disso. Mas é importante criar essa fome de música, esse interesse, esse respeito pela cultura e pela música desde os miúdos. Não vale a pena estarmos aqui a dizer isto está tudo muito mal, Braga está muito mal e não se fazer nada. Eu dou aulas neste momento e portanto já estou a fazer a minha parte, a chatear a cabeça aos meus alunos e a insultá-los cada vez que eles fazem piratices de discos, porque o pessoal esquece que isso é o que paga a música, no fundo é o que é uma forma de dizermos, olha, gosto da vossa cena, continuem, peguem lá 15 euros, ou 15 euros eu acho uma estupidez por um preço de um disco, mas 10 euros, boa cena, continuem, façam mais discos que eu gosto de vos ouvir. Se ninguém compra discos, um gajo vai pensar, para que é que eu vou fazer um disco? Não vendo, vou gastar dinheiro e depois não tenho nenhum retorno, nem sequer consigo pagar o que gastei. Começas a equacionar e essa é uma das formas de fazer, outra é ir a concertos. Então, que é a melhor coisa que há. Para concluir tudo o que tu dizes, então, achas que quer a sustentabilidade, quer o apoio, parte sobretudo de cada pessoa enquanto indivíduo, antes de olharmos para as instituições, como falaste claro, há pouco da Câmara. É muito mais fácil dizer, a Câmara de Braga não faz nada, mas a Câmara de Braga não tem que fazer nada. A Câmara de Braga tem que tratar do saneamento, dos transportes públicos, das escolas, das obras, do regulamento. A Câmara não é Jesus Cristo Nosso Senhor. Nós próprios é que temos de fazer alguma coisa por nós próprios, porque senão... A Câmara criou já... Eu até te parece que sou a favor da Câmara, que não sou. Porque acho que há uma série de coisas erradas, mas... Acho que neste ponto a Câmara tem todo o mérito em ter criado as salas que criou e as condições que criou para as bandas evoluírem de certa forma. Por exemplo, o Teatro Circo é um espaço que está subaproveitado quanto a mim. Tem um segundo auditório que deveria obrigatoriamente ter mais condições e mais concertos de bandas num patamar mais não tão mainstream. E tem algumas coisas, tem feito algumas coisas, mas não tem, quanto a mim, feito o suficiente. Okay. Temos o exemplo de Vila Real, Melgaço, agora há uma série de auditórios na zona do Parque da Peneda Jerez que estão a fazer isso. Vila Real, Chaves, Melgaço, Guarda, Porto Alegre, cidades minúsculas do país, comparativamente com Braga, que têm uma atividade cultural absurda. Guimarães, que é aqui ao lado, tem o Centro Cultural Vila Flor, tem o Centro Cultural São Mamede. Por exemplo, eu toco 300 vezes mais, sei lá, eu devo fazer para aí cerca de 150 concertos ano e toco para aí 2 vezes em Braga por ano, o que é um sintoma de estranho, não é? Claro que está mal. António, passando para ti agora um bocadinho, como é que olhas tu e os Artlic para o ambiente bracarense, as bandas já existentes e para o público da região? Relativamente às bandas já existentes, temos grande admiração por muitas delas que o Buda já mencionou. Relativamente ao ambiente, é notável uma extrema união entre muitas bandas. Eu, pelo menos, na passagem da ano estive no Ala Scala, que infelizmente o espaço foi vendido, onde se faziam bons concertos, e notei que atuaram lá os Smick Smock Smooks, e notei que lá no público estavam outros membros de outras bandas, que foram lá, para além de ver o concerto, também para dar apoio. E notava-se essa amizade entre as pessoas, o que é muito bom, não é? Se existe espaço para mais bandas, eu acho que há sempre espaço para mais bandas. O importante é que quando surge uma banda, essa banda também tem a consciência de ter que criar algo original. Nós, por exemplo, quando nos formámos como Artlic, apenas compunhamos músicas. Ultimamente, com a entrada do violoncelo, creio que demos um impacto novo às nossas criações e passámos também a musicar poemas para apresentar antes dos concertos, como uma espécie de introdução. Aperitivo, vá. Exato. Relativamente ao público da região, assim, nós já atuamos 3 vezes cá em Braga e há uma coisa que sempre notamos em todos os concertos, é que a princípio estão meia dúzia de pessoas e à medida do concerto é que elas vão chegando. Nunca há assim uma determinada pontualidade ou as pessoas perdem grande parte do concerto ou chegam só para o fim. Mas notamos que as pessoas têm interesse em conhecer as bandas, falar com os membros, conhecer a história da banda e tudo isso.